muito mais. Eu já não sei o que faço, tô vivendo triste aqui na solidão. Foi o sentimento mais puro que me pegou e me jogou no chão. E a solidão tem motivos pra virar as costas pra mim. E o abandono que você me fez viver, eu vou ter que te deixar. Eu já vou partir pra longe de ti. Eu já vou partir Estou vivendo triste aqui na solidão. Foi o sentimento mais puro que me pegou e me jogou no chão. E a solidão tem motivos pra virar as costas pra mim. E o abandono que você me fez viver, eu vou ter que te deixar. Eu já vou pra longe de ti. Eu já vou